De vez em quando, quando bota a mão nos cobre, não existe China pobre nem garçom de cara feia. Eu sou de longe, de onde chove não goteia, não tenho medo de potro, nem machuque compadreia. Boleio a perna e vou direto pro retoço. Quanto mais quente o alvoroço, muito mais me sinto afoito. E o chinaredo, que de muito me conhece, sabe que pedindo desce meu facão na 28. Remancheio no boteco ali dos trilhos, enquanto no bebedouro mato a sede do tordilho. Ouço mugindo o barulho da cordona e a velha porca rabona retoçando no salão. Quem nunca falta é um índio curto e grosso, de apelido pescoço da rabona querendão. Entro na sala no meio da confusão, fico meio atarantado que nem cusco em procissão. Quase sempre chego assim meio com sede, quebro meu chapéu na testa e vejo a santa em parede. E num relance eu não vejo alguém de farda, é um grito, me serve um liso daquela que matou guarda. E num relance eu não vejo alguém de farda, é um grito, me serve um liso daquela que matou guarda. Do trabuco empanturrado de bala, meu facão, chapéu e pala, e com licença vou dançar. Nesse fandango levo a guaiaca recheada, danço com a melhor china que me importa lhe pagar. O meu cavalo deixa atado no palanque, só não quero que ele manque quando terminar a farra. E a milicada sempre vem fora de hora, mas eu saio porta fora, só quero ver quem me agarra. Desde piazito a polícia não espero, se estoura revoltosa me tapo de quero, quero. Desde piazito a polícia não espero, se estoura revoltosa me tapo de quero, quero. Entro na sala no meio da confusão, fico meio atarantado que nem cusco em procissão. Quase sempre chego assim meio com sede, quebro meu chapéu na testa de beija santo em parede. E num relance se eu não vejo alguém de farda, eu grito, me serve um liso daquela que matou guarda. E num relance se eu não vejo alguém de farda, eu grito, me serve um liso daquela que matou guarda. E num relance se eu não vejo alguém de farda, me serve um liso daquela que matou o guarda.